Júlio! Pito no paredão, Mac e Júlia no hit, não para não. Vai deixar parar? Claro que não. Nada mais me abala, sobe balão. Falido só falão, esse é o problema. Pela internet, na minha cara não. Foda-se seu Bolsonaro, foda-se, foda-se a porra homicida da Vale. Foda-se a burguesia, o covarde ganhando dinheiro com a proibição. Corre monstro, rima cara, Mac, Mac, faca, faca. Tenta, tenta, passa nada, yeah. Isso que é só de quebrada. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. Faz dinheiro, corre das onças, trem bala mineiro, para não. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. É o gravido Pepito no paredão, Mac e Júlia no hit, não para não. Para de pirra, essa birra não. Fala do Jorge, né, mirradão. Relógio no pulso, vai parecer mágico. Rolê na nave de rolecão. Foda-se Nicole, Tramonte da Pena. Cabana é o poder do parazão. Vai ligar pro Deck no orelhão. Vai falar que a VIP não para não. Tade no cheque, não para não. Família no cheque, não para não. É que na conta tem 2 milhão. Mac, Júlia, Pepito, melhor gestão. Jardim da Alterosa, para não. Cabana do Pai, para não. Deus no comando da direção. E a chuva de Pix, para não. Para não, para não, para não. Faz dinheiro no correio das outras, trem bala mineiro, não para não. Para não, para não, para não. Para não, para não, para não. É o gravido Pepito no paredão, Mac e Júlia no hit, não para não.